Bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos mergulhar na história das políticas públicas para o semiárido brasileiro. Isso aí. A gente vai usar como base um artigo sobre os 50 anos da Embrapa Semiárido, mas assim, com um foco especial numa proposta lá de 1982, da Embrapa e da Embratera. Uma proposta bem específica, né? Exato. A ideia é entender essa transição, sabe? Sair daquele pensamento antigo de combater a seca para chegar na convivência com o semiárido. Uma mudança de paradigma fundamental. E o que é curioso, e acho que é o ponto central aqui para a gente, é como uma proposta técnica que nasceu em pleno regime militar acabou, de certa forma, né, dando base para ideias que só foram ganhar força depois, já na democracia. É intrigante mesmo. Ok, vamos desenrolar isso então. Vamos lá. É importante dizer que a forma de enxergar o semiárido, ela variou muito com o tempo. Essa proposta de 82, ela surge num momento muito específico. Com uma abordagem bem técnica, né? Exatamente. Técnica, institucional, para lidar com a seca. Mas é interessante notar, já tinha ali uns sinais. Pequenos, mas tinha. De uma mudança de visão. Falando mais dessa proposta de 82 da Embrapa Embrater, como a gente pode definir ela melhor? Era uma resposta técnica para a vulnerabilidade climática num tempo de gestão bem centralizada, certo? Correto. O contexto era esse. Mas o que me chama a atenção é que eles introduziram a expressão convivência do homem com a seca. Isso parece, assim, um primeiro passo no discurso, né? Sim. Um passo discursivo importante. Mesmo que ainda fosse numa lógica muito técnica, já era um jeito de começar a quebrar com aquela ideia só de combate. É aqui que a coisa fica bem interessante. Essa mudança no termo, ela é relevante sim. Mesmo que, na prática, o impacto político na época fosse mais limitado, né? Mas, conceitualmente, a proposta já indicava, por exemplo, a necessidade de sistemas produtivos mais integrados, mais adaptados ali às condições locais. Já era um avanço. E tinha metas bem ambiciosas, pelo que eu vi. O documento falava em implementar milhares de unidades produtivas adaptadas. 6 mil, se não me engano. Isso. E criar propriedades modelo, capacitar técnicos, atender mais de 150 mil famílias. Era uma ação grande. Sim, pensada em vários níveis. Domiciliar, comunitário, institucional. E com um orçamento considerável para a época, né? Algo em torno de 45 milhões de dólares. Ou seja, mesmo sendo uma proposta feita de cima para baixo, né, verticalizada, ela já reconhecia que era preciso diversificar, usar tecnologias apropriadas, formar gente localmente. Exato. Agora, o mais fascinante é colocar essa proposta de 82 numa linha do tempo e comparar. Boa ideia. Com o quê, por exemplo? Bom, se a gente volta lá para o plano do GTDN de 1959, aquele grupo liderado pelo Celso Furtado... Ah, sim, a Sudene. Isso. Ali a visão era outra. O foco era em grandes obras, industrialização, um planejamento regional bem centralizado via Sudene. Era uma lógica desenvolvimentista clássica, né? E a população local entrava como? Era vista mais como receptora passiva das ações. Não tinha tanta essa preocupação com a adaptação ecológica específica da região, sabe? Entendi. E como isso muda quando a gente chega nos anos 90, com aquele documento do Fórum Nordeste de 1993? Ah, aí o contexto político já era outro. Redemocratização, esse documento do Fórum Nordeste, ele é bem direto na crítica à ideia de combate à seca. E ao clientelismo também, imagino. Com certeza. Criticava o clientelismo que muitas vezes vinha junto. E aí começa a valorizar outras coisas. O saber local, a adaptação ecológica, o acesso à água como um direito, a participação social. Interessante. E o curioso é que mesmo sem usar as palavras convivência ou agroecologia explicitamente, esse documento meio que preparou o terreno. E como ele se conecta com a proposta de 82? Então, se a gente conecta os pontos, aquela proposta de 82, com suas ideias de diversificação, de ação em níveis diferentes, ela acabou fornecendo uma base técnica, sabe? Que foi de um jeito ou outro ressignificada politicamente pelo fórum. Entendi. Uma base técnica que foi reaproveitada num contexto político diferente. E essa trajetória, ela se consolida mais pra frente, né? Com a declaração do semiárido de 99 da ASA. Exatamente. Ali, com a articulação semiárido brasileiro, a ASA, a convivência com o semiárido se firma mesmo. Vira um projeto político, ético, pedagógico, mais amplo. E o foco muda de novo. Sim, o foco se amplia. Vai para direitos fundamentais, água, alimentação, para agroecologia, para o saber local, para o protagonismo das comunidades. Fica muito clara a transição, né? Fica sim. A gente sai de uma lógica mais estatal, mais técnica, como era o GTDN e até a proposta de 82 na sua origem, para uma abordagem mais territorial, participativa, que reconhece múltiplos saberes. O Fórum de 93 e a ASA de 99 são marcos disso. E a proposta de 82 fica ali como uma ponte técnica inesperada nesse processo todo. Exato. Um papel que talvez nem seus criadores imaginassem. Então, resumindo o que a gente viu até aqui, houve uma mudança profunda de olhar. De tentar lutar contra a natureza, contra a seca, para buscar jeitos de se adaptar e coexistir. Isso. De planos que vinham prontos de cima para baixo para uma valorização cada vez maior do conhecimento local, da participação das pessoas. Fundamental. E o ponto que surpreende é esse papel da proposta técnica de 82, que nasceu num contexto autoritário, mas que ofereceu ferramentas, ideias, que foram depois reinterpretadas e usadas num projeto político bem diferente. E essa análise toda, ela ajuda a gente a entender melhor o hoje, né? Primeiro, conhecer essa história ajuda a situar os debates atuais sobre o semiárido, os desafios que ainda existem. Faz sentido. Segundo, fica muito claro que propostas técnicas, elas não têm um significado fixo congelado. Elas podem ser relidas, mobilizadas por atores diferentes com outros objetivos. A tal da ressignificação? Lato. E terceiro, isso tudo mostra bem a dinâmica, que às vezes é tensa, às vezes é de colaboração, entre a ciência mais institucional, como a da Embrapa, que também mudou, né? Criou um marco de agroecologia, faz eventos como o Semiário do Show, e os saberes das comunidades dos movimentos sociais. Levanta a questão de como esses conhecimentos diferentes podem dialogar melhor, né? Exatamente. Como podem colaborar de forma mais produtiva? Fica bem claro que construir caminhos para o semiárido não é simples. É uma jornada contínua, cheia de idas e vindas, com visões diferentes conversando e, às vezes, disputando espaço. Com certeza. E para a gente fechar, fica uma provocação para pensar. Considerando toda essa trajetória, essa mudança de paradigmas, esse diálogo às vezes tenso entre saberes diferentes, que tipo de novas colaborações, de novas abordagens seriam necessárias hoje para que a convivência com o semiárido avance não só como um monte de técnicas, mas como um projeto de civilização mesmo, alternativo, mais justo, mais plural e realmente conectado com a realidade dos territórios?